O dia 19 de agosto na história. 1976. Uma bomba explodiu na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Outra bomba, que não chegou a explodir, foi encontrada na Ordem dos Advogados do Brasil, também no Rio. A Aliança Anticomunista Brasileira assumiu os atentados. 1978. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi restaurada. Ela estava quebrada desde uma tentativa de roubo em maio do mesmo ano. 1981. A emissora paulista TVS, do empresário Silvio Santos, entrou no ar. 2003. Morreu aos 55 anos o diplomata Sérgio Vieira de Mello, chefe da missão da Organização das Nações Unidas, a ONU, no Iraque. Ele foi vítima da explosão de um caminhão-bomba que destruiu parte do quartel-general da ONU no país. 17 pessoas morreram no ataque. 2004. Foi ao ar o comercial de despedida do Garoto Bombril, imortalizado pelo ator Carlos Moreno. Ele foi criado em 1978 pelos publicitários Washington Oliveto e Francesc Petit para as propagandas da marca da palha de aço. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.